vai, Patati? Eu vou bem, Patatá. E você? Como vai, amiguinho, como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, professora, como vai? Como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, amiguinho? Como vai? Como vai, professora? Como vai? Da nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, professora? Como vai?